foi Piranga, as margens pra cidade. E um povo herói cobrado retumbante. E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Entre os seus, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sempre o famoso céu, visão límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Yeah.